We have summarized the most important meanings of the first four exercises, and they are concerned with the form. Então nós já fizemos um pequeno resumo dos quatro primeiros exercícios. Everything that has form is formed by the four elements. Então tudo que tem forma é formado pelos quatro elementos. But the impermanence we see most clearly by the body, by our own body. This is the example of impermanence. Então, a impermanência ela pode se notar mais explicitamente no nosso próprio corpo. A gente pode acompanhar isso no corpo. But we can see the same process of impermanence in different dimensions, also in the outside world. Whatever is there is subjected to impermanence. Então, nós podemos perceber a impermanência também em outras dimensões. Tudo que está aí fora está sujeito à impermanência. So, as the Bible says, from earth we come, to earth we return. Como diz a Bíblia, da terra nós viemos, à terra voltaremos. Now, when you understand the impermanence of the body, so you can get the deeper into the study of the impermanence of the sensations. Então, quando você aprofunda na percepção da impermanência do corpo, você pode aprofundar também na impermanência sobre as sensações. Actually, we hold to the body because we hold to the sensations. We want to enjoy the body. That's why we hold to the body. Então a gente tem apego ao corpo porque a gente tem apego às sensações e ao desejo de curtir essas sensações. In order to study the subtle impermanence of the subtle sensations, actually, according to this scripture, the best way to do so is to practice the dhyanas. Então, no intuito de perceber a sutileza da impermanência das sensações, a melhor maneira é praticar os dhyanas. It will be clear also to some extent if you don't have the dhyanas, but studying in the dhyanas has a great advantage. Então, se nós não temos os dhyanas, na verdade, a gente percebe melhor através dos dhyanas, né, que essa é uma grande vantagem como ferramenta, imagino. So, this is why the text emphasizes when you attain the happiness of the subtle, subtle sensations, then it is that when you are trained in these subtle sensations, which means the deeper states of concentration, you should study the impermanence of the sensations. Então, quando a gente consegue atingir níveis de concentração mais profunda, a gente começa a sentir a alegria sutil de ter a percepção das sensações. Why? Por quê? Because when you have dhyana, in the first and second dhyana, you can experience rejoicing or joy for 1 hour, 2 hours, 3 hours. If you are a good meditator for a whole day, only joy, nothing else. Então, para bons meditadores, você pode passar horas ou até mesmo um dia inteiro, se você estiver dentro do primeiro e segundo dhyana, simplesmente se regozijando na alegria da experiência. Of course, if you have a distorted body like myself, getting old, then you may experience the pain, but it will be always in the background. The joy will be in the foreground. É, se você tiver um corpo envelhecido como o meu, você pode ter dor associada, mas a dor ela fica no background, né? A alegria ainda aparece. So try now, if you don't use jhana, try to experience joy for just 10 minutes without a break. What will happen? Se você não tem o hábito de usar jhana, né, experimenta só ficar 10 minutos no na sensação de alegria e veja o que acontece. Just try and see. It is very, very interesting observation. É uma observação muito interessante de se fazer. In this sphere of ours, which is a sphere based on the five senses, the sensations are very, very unstable. Are very what? Unstable. Unstable, okay, sorry. Então, na esfera dos cinco sentidos, as sensações tendem a ser muito instáveis. It is because the mind in this sphere, based on the five senses, just contemplate on what you think about during the day. You will see most of the time we are thinking only what we want to eat, what we want to hear, what we want to touch, what we want to taste. And our mind is like a monkey mind. Então, é o que eles chamam de mente de macaco, né? Quando a gente está com a mente conectada somente com cinco sentidos, a gente passa o dia inteiro pensando assim, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, né? Buscando sensações e o dia inteiro, né? Com a mente de macaco. Now you have trained in the subtle sensations. Quando você agora está... You will see that this flickery sensations, these unstable sensations, actually is not a good state. Quando você começa a fazer um treinamento mais sutil, você começa a perceber que essa sensação oscilante da mente, ela não é confortável. Não é agradável. You can get into jhana because you have a stable sensation. If your sensation is not stable, you cannot get into dhyana. Então você consegue entrar em dhyana se você tiver com uma sensação instável. Sem a estabilidade, você não consegue entrar em dhyana. In a jhana, in Samyutta, the Buddha is said to have taught that getting liberation is like swimming from this shore of the Ganges to the other shore of the Ganges. Então, Buda fala que para a gente conseguir a liberação é como atravessar de um lado do rio Ganges para o outro lado do rio Ganges. The Ganges tends to be wider and wider as it flows towards the east. Então, em direção ao oeste, ele vai ficando cada vez mais largo o rio Ganges. So, if you are in Bihar or Bengal, you have to be really a good swimmer to learn to swim to the other side. Então, quando você vai chegando para Bihar e Bengal, vai ficando cada vez mais largo. Você tem que ser um bom nadador para conseguir atravessar o rio. And the Buddha is teaching that obtaining liberation is learning to swim, and he compares learning to swim to learning the jhanas. Então ele compara, o Buda compara aprender a nadar para obter a liberação como aprender os jhanas. When you stay for longer time in a very pleasant sensation connected with joy in first and second dhyana, then because your object, when you get out of jhana, your object is still the mind in the jhana, because you see the immediately preceding mind. So you are observing this mind in the jhana as impermanence. Então, no dhyana, você vai estar percebendo a sua mente como um objeto. So this is the meaning of the first exercise in the mindfulness in regard to the sensations. So first you experience the joy as of the jhana, which is the supreme joy, far superior to the joy we experience with the senses. So you experience it as impermanence, the unsatisfactory state of impermanence, and of course as being empty of the self. Okay, that sentence was a little bit too long. I'm going to try to translate it. Então, ele falou que o objetivo do dhyana, então, é a gente notar a impermanência e o objeto é a gente encontrar o nosso estado de alegria dentro dessa percepção. Ok. You want to repeat it? Maybe, Bhante, just to make sure I said it right, please. It was a little bit too long. Okay, the next one is the happiness. The third dhyana, you have happiness in the first, in the second dhyana, but in the third dhyana, it is a pure happiness, without joy. Então, você tem a alegria no primeiro e no segundo dhyana, mas no terceiro você tem uma alegria sem... como é que seria isso? Sem êxtase, isso. Sem êxtase. Ok? Yeah, I don't understand. I don't know. No, I'm just asking if it's a good translation. A joy as ecstasy. In this case. No, it is very, very bad translation. Bad translation. Okay, which is best? The jhana, you don't have ecstasy in jhana because the mind is in balance in jhana. Exactly, but without ecstasy, that's what I said. It's without it. It's the happiness rejoicing. Without rejoicing. Então é o regozijar-se, isso. Joy seria alegria mesmo. Okay. According to Yogacara, you should be very clear. You study shamatha in order to experience pure happiness. Ok, então a gente estuda no intuito de obter a happiness, né? Happiness, qual que seria a melhor tradução para happiness? Então, se joy é alegria, Ricardo. Bem-estar ou felicidade. Ok, então vamos colocar bem-estar. Ok. Just to know, I'm just making sure with Ricardo with the best translation. So, you have, vocês vão ter bem-estar sem o sentimento de alegria. Então, o objetivo final é o bem-estar. Ok, thank you. So, in the jhana, you experience a pure happiness. Ok. No jhana, então, a gente experimenta o bem-estar puro. Because the mind is in balance. It is not, should not be grasping, should not be rejecting. Porque a mente está em equilíbrio, ela não está nem se apegando e nem em aversão. So there is always equanimity in the jhanas. Então nos jhanas há sempre equanimidade. but the equanimity towards formations, not the neutral sensation. Equanimity also means neutral sensation, mm-hmm. neither joy nor dejection. Okay, and equanimity in this case would be just equanimity to the sensations. You don't grasp the pleasant sensation. Okay. You don't reject the unpleasant sensation. Isso. Então, a equanimidade seria no sentido de das sensações. A gente não se apega a elas. So, if you don't have this equanimity, you cannot be in jhana. It is not possible. So, the translation of jhana as ecstasy is completely wrong. Ok. Então, a ideia dos jhanas é a gente conseguir o estado de equanimidade. So, there are three kinds of happiness you experience in the jhana, according to Yogacara. Então, existem three kinds of happiness. Uhum. São três tipos de felicidade que existem, então, lá no jhana. The first and second jhana is happiness with joy. O primeiro e o segundo são felicidades com alegria. The third jhana is happiness without joy. O terceiro seria felicidade sem alegria. The joy means rejoicing at the object. A alegria significa o regozijar-se diante do objeto. In the sukha, the happiness, you are not rejoicing at the object. You are fully experiencing the object. Então, você não está se regozijando diante do objeto, você está interagindo com o objeto. So that's why in the northern tradition, this happiness of the jhana is called prashrabdi, the pliancy of the mind. Ok. Então, a flexibilidade da mente é considerado esse estado que nós estamos falando. The happiness is then pliability in the sense that it is opposed to grossness. Então a flexibilidade e a felicidade estão em oposição ao sentimento do grosseiro, daquilo que é grosseiro. And the fourth dhyana is said to be without happiness and also with all other sensations. Então, o quarto dhyana seria sem a felicidade e sem todas as sensações. What remains is only neutral sensation, neither happiness nor dejection. Então, tudo que sobra são sensações neutras, nem apego, nem aversão. And this happiness is the highest happiness of the jhana. Então, essa felicidade é a maior felicidade do jhana. And it is called the happiness of equanimity. É considerada a felicidade da equanimidade. This happiness of equanimity is the superior happiness. Essa felicidade da equanimidade é considerada a felicidade suprema. It is similar to nirvana, but it is not nirvana. É semelhante ao nirvana, mas não é o nirvana. That is why it is the best state in the worldly cognition. Então, é por isso que esse é o melhor estado dentro da cognição mundana. We don't have time to discuss this more in detail, but anyway, later you can learn, and I hope all of you can learn these subtle states. It is a very important part of Buddhism. Então, nós não temos muito tempo para poder discutir sobre isso agora, mas depois vocês podem se aprofundar um pouco mais. A questão dos dhyanas é um assunto muito importante dentro do budismo. Actually, the Buddhist cosmology is all used on, all based on these subtle states. E toda a cosmologia budista, ela é baseada, toda baseada nesses estados sutis. Now, the third exercise is experiencing the mental formation, citta sankhara. I breathe in and breathe out. Então agora é o citta sankhara. Citta sankhara. É o de experimentando as formações da mente. The citta sankhara, the formations of the mind, they are perception and sensations. They are the formations of the mind. Elas são as formações da mente, baseadas nas percepções e nas sensações. So you have learned the formation of the body being the breath. Now you know the formation of the mind is the sensation and perception, or rather perception and sensation. Então a gente aprendeu que a formação do corpo é a respiração, e agora nós estamos entendendo que a formação mental, ela vem da percepção e da sensação. They are also formations, but they are taught as different aggregates because of their importance. So you see, the names are very confusing. Então vocês podem ver que os nomes vão ser um pouco, são muito confusos, né? Porque as formações mentais, elas vêm das formações relacionadas aos agregados. We think in accordance with what we perceive and what we sense, what we feel. Nós pensamos de acordo com o que nós percebemos e sentimos. This forms the content of our thinking. Essas formações são o conteúdo do nosso pensamento. The other mental formations are helping to bring the mind to the object according to what we sense and what we perceive. Então, as outras formações mentais, elas são de acordo com o que nós percebemos e sentimos. So that's why they are called will formations. Então, é por isso que eles são considerados as formações volitivas. Ok. So, what does it mean? O que isso significa? It is the same exercise, but explained in a very different way here than in Visuddhimagga or in the Theravada tradition. So it is very interesting. É o mesmo exercício, mas é explicado de uma forma diferente que o Theravada e o Visuddhimagga. É muito interessante. I will not expatiate. I will only encourage you to study more, because our course is coming to an end very soon. Então ele não vai destrinchar muito, mas ele vai né, incentivar que a gente estude mais o assunto depois, porque o nosso tempo agora é curto. So it explains beyond the third dhyana, there is no practice of mindfulness of breathing, because the breathing has disappeared. Então ele fala que além do terceiro dhyana, do terceiro dhyana, do exercício de mindfulness, não existe mais a respiração. Now, while, because at this stage, the mind becomes very sensitive, so at this stage, you may start, because it is very sensitive, if you're not enlightened, but it is in a way a contradiction because you are practicing 16 exercises after becoming a sotapanna. But here you have a different explanation, no problem, because the Yogacara emphasis is the meditation is a progress. The previous stage and the following stage cannot be strictly separated. This is your test to remove automatic thinking. Então, dentro do conceito Yogacara, a gente vai perceber que, teoricamente, esse daqui já era para ser um nível mais avançado, mas o Yogacara coloca que todos os níveis eles estão sempre interligados. Então, que eles não têm uma ordem precisa. É uma forma da gente sair do automatismo. When you become a sotapanna or realize bodhisattva, you don't think I exist, this is myself, I will exist, will not exist, will have form, will not have form. You will not have these thoughts, so don't worry. But now you may have these thoughts, but they are the expression of your satkaya drishti, of your holding to the idea of the self. Então, como a gente ainda tem apego com o conceito de self, a gente tem esses questionamentos todos em relação àquilo que sou eu, o que é meu. Né? Quando a gente atingir o estado de sotapana, de bodhisattva, a gente não vai ter essas preocupações mais. Então, flui melhor. So, these thoughts, they are called prapancha in Buddhism. That means discursive thinking, which leads nowhere. Então, essa é uma ideia de um discurso que não leva a lugar nenhum quando a gente fica pensando muito. And this discursive thinking arises from desire. Pensamento discursivo, ele surge do desejo. Due to desire, our perception expands and expands and expands and expands in big chains. Então, em função do desejo, a nossa percepção ela vai se expandindo, expandindo, expandindo em função das cadeias de ideias. You can experience this very clearly in the dream. Você pode experienciar isso muito claramente no sonho. So, when you become enlightened, all this looks like a dream, but when you're not enlightened, it is very real. Então, quando você está iluminado, isso tudo para você parece um sonho, mas quando você ainda não é iluminado, né, isso tudo parece muito real. So, when you become enlightened, you are not so impressed and influenced by the dreams, because you get clear vision that this world is not real. Então, quando você é iluminado, você tem a percepção clara de que, né, tudo nesse mundo não é real. So this is advantage of trying to work hard on your meditation. Então, essa é a vantagem da gente se esforçar. Toward sensation, you said? You said to understand sensation? Meditation, sorry. Meditation. I have someone singing out here. I have to put my headphone on because there's someone singing in my building. It's really a mess. I'm sorry. Okay. So, the last exercise in mindfulness of the sensations. O último exercício do mindfulness das sensações. Is you pacify all this useless thinking. Hmm? É você acalmar todos esses pensamentos inúteis. So, please try to study Visuddhimagga. You will see same exercise, but with a different explanation. Então, por favor, estude o Visuddhimagga. Vocês vão ver os mesmos exercícios com explicações diferentes. I have no time to expatiate, but it will give you the picture. Don't get stuck in dogmatism. Não fiquem presos em dogmatismos, né? Eu não tenho tempo para detalhar mais, mas continuem pesquisando. The explanation in Visuddhimagga is equally good, and it can be very well put together with this exercise. No problem. Ele falou que a explicação do Visuddhimagga não deixa nada a desejar com essa daqui e com, né, entra em sintonia com esse texto que nós estamos estudando. So you can use many different aspects to explain the same thing. This is the dependent origination, the secret of dependent origination. Então, o segredo da originação dependente é que você pode ter várias formas de chegar a obter a mesma informação. So now you have practiced the mindfulness of the sensations. The sensations are what the mind, actually the worldly mind, makes distinctions according to sensations. Então, as sensações são aquilo que a nossa mente mundana atribui a elas. So please study your mind and see this very clearly. It is very important. Estudem a sua mente para poder ter clareza, né? Isso é extremamente importante. Is it really true what the scriptures say, or is it not so that what we think is based on our sensations? Então, de acordo com as nossas sensações, a gente questiona, né, se são verdade as escrituras, se são verdade os pensamentos. This is the state of the samsaric mind. Esse é o estado da mente samsárica. In the case of an arahat, the picture is quite different. No caso de um arahato, o cenário é bem diferente. But in our case, it is indeed so. But you have to, don't believe it, you have to examine it. Vocês não precisam de acreditar, mas vocês devem examinar o que eu vou dizer. What we want, what we don't want, what we decide to do depends on, usually, on our sensations, whether it is pleasant or unpleasant, or neither pleasant nor unpleasant. Então, aquilo que nós queremos, aquilo que nós decidimos é baseado nas nossas sensações, se elas são agradáveis, desagradáveis. And it is the nature of beings to run after pleasant sensation and to avoid the unpleasant sensation. E a natureza dos seres é ir atrás das sensações agradáveis e evitar as desagradáveis. But actually, this running is precisely what is called the prapancha. Prapancha. Esse correr é exatamente o que é descrito como prapancha. Okay, so now, because we understand that the sensations rule the distinctions of our mind, we can study the mind. Because the mind is ruled by sensations. Então, agora nós entendemos que as sensações, elas são provenientes da distinção da mente, mas nós podemos estudar mais claramente a mente. So the text say that when you have attained the access to jhana or the jhanas, then you can study the mind at the stage of access to jhana. Então, agora que a gente obteve acesso aos jhanas, a gente tem acesso a estudar a mente. Why in the stage of access? Because in jhana, you don't change the sensation. But in the stage of access, you can change the sensation. Então, quando a gente atinge o estágio de acesso, a gente consegue atingir a percepção da sensação. Because in the jhana, you are merged with the object. So you don't want to be merged with the object to study the different kinds of mind. Então, quando a gente está no estado de jhana, a gente está fundido com o objeto. In the northern tradition, you study 20 kinds of mind. In the southern tradition, 16 kinds of mind. Actually, it doesn't really matter. The main study is a mind with raga, with greed, the mind without greed, the mind with hate, mind without hate, mind with delusion, mind without delusion, mind which is scattered, mind which is concentrated, the mind in the higher mind, the lower mind, the mind which is concentrated, the mind which is scattered, and so on. Finally, the mind which is liberated and the mind which is not liberated. Então, a gente, o objetivo do jhana, da gente fundir com o objeto, é que a gente estude as diferentes mentes. Então, dependendo, tem alguns textos falam em 20, outros em 16 mentes. Então, tem os dois diferentes tipos de mente, até que a gente entra nos últimos estágios, que são a mente liberada e a não liberada. So you can study all these different states of mind, also mind which is thinking, mind which has excitement, mind which is in balance, mind which is not in balance. All these are different states of mind. Então, a gente vai estar estudando as mentes com diferentes estágios de aquelas que estão mais excitadas, as que estão mais apáticas, e as que estão em desequilíbrio, as que estão em equilíbrio. Vários estados da mente. I tell you how it is studied in the monastery where I have learned. Eu digo para vocês como é que é estudado isso no monastério onde eu morei. It is a very fascinating study. É um estudo muito fascinante. You are like an actor on the stage, and your stage are these different states of mind. So, very fascinating study. Você é um ator no palco, né? E você faz o papel de todos esses estados da mente. So, you remember the states of mind where you had a greed, you remember the states of mind which are freed from the greed, you remember when you got angry, you remember when you're not angry, or you produce some object which makes you angry, you produce the state of excitement, you produce a state of lethargy. All these states you can produce in mind, no problem. But in which mind? In the mind which is already well balanced. So, which is in the proximate state of jhana. Então, você pode ver essas diferentes mentes, encenar essas diferentes mentes com apego, com raiva, com excitação, com letargia. Mas em qual mente, né? Tem que ser a mente que está em equilíbrio para poder fazer o discernimento. So, the Lankavatara Sutra, which is the most important sutra in the Zen tradition, says that the more or less in this sense that the worldly mind is like an actor on the stage. Então, no Zen, eles falam que a mente mundana é como um ator no palco. Actually, like a persona on the stage. Persona in Latin, also in Indian theater, they play with a mask. Huh? Mm-hmm. In Roman, Greek theater, the actors also wear masks. Então, é mais... The things are different. Uh-huh. Então, ele falou que hoje em dia é diferente, mas é mais um conceito, mais do que um ator, é uma persona, né? Porque no teatro, na Índia, eles ainda usam, e antigamente os gregos também usavam, a ideia de colocar máscaras para encarnar personas. Actually, in Latin language, and the Portuguese is derived from the Latin language, the persona originally means the mask. You can look at the dictionary. Então, vocês podem olhar que a origem do latim de persona é máscara. Vocês podem olhar no dicionário. So, this is very interesting. So, the person is like a mask, like an actor with a mask on the stage. Então, a pessoa é como se fosse um ator com uma máscara no palco. But when the public sees through the mask, the actor becomes shy and goes into the behind the scene. Então, quando o público vê através da máscara, né, o ator, ele, né, fica envergonhado e ele vai para trás nos bastidores. This is the wonder of mindfulness. Essa é a maravilha do mindfulness. So you study all these different states of mind with mindfulness and you, so to say, play them in this exercise. Então você estuda todos os estados da mente no mindfulness e você tem a possibilidade de exercitá-los nessa prática. So, this is the first exercise in order to see how the mind is impermanent in just like playing roles. Então, esse primeiro exercício é justamente para que a gente perceba a impermanência da mente e como ela joga papéis, né? Ela encena papéis. So it is citta patisamvedi asasamiti sikati, citta patisamvedi pasasamiti sikati. Next exercise, pamodayam cittam asasisamiti sikati, pamodayam cittam asasisamiti. I gladdening the mind, I breathe in, and gladdening the mind, I breathe out. Ricardo, como você traduziria o gladdening? Nesse caso aqui, o Wallace, ele coloca trazendo alegria à mente. Trazendo alegria à mente, ok. Só para ter certeza. Então, aqui, através de trazer alegria à mente, a gente está fazendo esse próximo exercício, a próxima etapa. So, I gladden the mind. It means I uplift the mind. Então, alegrando a mente, eu elevo a mente. I uplift, when do I need to uplift the mind? I need to uplift the mind when it is sinking. Eu preciso elevar a mente quando a mente está afundando. I won't explain now because of the time, but you study the Visuddhimagga, you will find also same exercise, but different explanation. So it makes it more interesting. Então, eu não vou aprofundar muito, mas no Visuddhimagga vocês vão achar o mesmo exercício com uma explicação ligeiramente diferente. Now, the next exercise is samadaham cittam asasamiti sikati, samadaham cittam pasasasamiti sikati. restraining the mind, I breathe in, restraining the mind, I breathe out. Então, concentrando na mente, eu inspiro e eu expiro. I think they translate restrain, no? Or how do they do? Restrain, can we use concentrate? So, yes, it is possible, yes. Okay. The concentration is a restraint. Mm-hmm. Okay. So when the mind is has excitement and worry, so it needs to be restrained. Here, the restrain is the better expression. Tá, então a ideia é que quando a mente ela tá excitada ou preocupada, ela precisa ser contida. So that means, especially when the mind is occupied or disturbed by outer objects, you have to restrain it. Então, a ideia é que quando a mente está incomodada com objetos externos a ela, é importante que ela seja contida. And how do you restrain it? By concentrating it. E como que você restringe ela, você contém através da concentração. And the last exercise is vimochayam chittamasasamiti sikate vimocha. Liberating the mind, I breathe in, and liberating the mind, I breathe out. Então, o último exercício é liberando a mente, eu inspiro, liberando a mente, eu expiro. So, all traditions have the same interpretation. It means the worldly liberation of the mind, the liberation from the nivaranas, from the obstacles, five obstacles. Então, isso significa a liberação dos cinco obstáculos, né, da mente mundana. It is not the ultimate liberation, it is only the worldly liberation. Não é a última liberação, mas é a liberação mundana. So, whenever these obstacles come, and we have explained, the northern tradition explain all of obstacles as a state of sinking of the mind or excitement of the mind. So you restrain these tendencies and you are rid of the five nivaranas, five obstacles. Então você restringindo a mente, você chega ao nível onde você consegue encarar os obstáculos, né? E a percepção do estado de excitação da mente ou letargia da mente. So these exercises are so far are the same in Theravada, same in this northern tradition, but the explanation is different. Então, os exercícios que nós estamos vendo, eles são os mesmos no Theravada e na Escola do Norte, mas a explicação é um pouco diferente. So this is the challenge for you and for me and for all, not to engage in any dogmas, but to have flexible mind, searching for different possibilities. Buddhism is the philosophy of research, of inquiry. You should not accept, Buddha encourages us not to accept something as being a dogma. Então, o Buda, ele sempre falou para a gente não aceitar as coisas como dogma, né? A filosofia do budismo, ela é da pesquisa e do inquiry, né? Então, o desafio nosso aqui é interpretar e ler diferentes escolas sem se apegar a dogmas, sempre mantendo a flexibilidade. Even some teachers, they indulge in dogmatic interpretations, but if they are really enlightened, so it is only skillful means to bring discipline to the disciple, not as such, a dogma should not exist in Buddhism. Então, a ideia é a gente, né, alguns mestres, eles se apegam a dogmas, né, mas os iluminados, eles, na verdade, eles entendem que são apenas, os conceitos são meios habilidosos para se atingir um conhecimento. Now, the most important is actually the liberating are the last four exercises. Então, o mais importante é a liberação dos quatro exercícios, nos quatro exercícios. When you understand when you penetrate the mind body through mindfulness, you can penetrate the sensation. When you penetrate sensation through mindfulness, you can penetrate the mind. When you penetrate the mind, you can penetrate the mental objects. But here it means dhammas, means mental objects related to the process of liberation of the mind. Então, a gente, através do mindfulness, a gente penetra o corpo, penetra as sensações, penetra a mente e os objetos mentais com o objetivo de atingir o processo de liberação. So, the preceding exercise is to rid you of the nivaranas. Without being rid of the nivaranas, you do not see clearly the objects of wisdom. It is impossible. Então, o objeto de conhecimento e sabedoria, ele é impossível se a gente não passar pela liberação dos obstáculos. So, when your mind is freed from nivaranas, you can penetrate the fact of impermanence. Então, quando sua mente está livre, ela pode ela está livre também para perceber a impermanência. Os fatores da impermanência. Mindfulness of the phenomena, of the mental phenomena, is the actually bringing the whole together. It contains everything that is important. Então, a ideia do mindfulness, do fenômeno mental, ela contém o todo. According to Buddhism, you have to, in order to liberate from all, you have to know the all, you have to penetrate the all, and you have to detach from the all. Only then you can liberate from the whole. Então, no budismo, para se você liberar do todo, você tem que conhecer o todo, penetrar o todo e desapegar o todo. And this is the mindfulness of the dhammas, mindfulness of the mental phenomena related to the process of liberation. Então, esse é o mindfulness da liberação mental, né? Como o Ricardo colocou, os objetos mentais, né, que são os condutivos da liberação. This, as described in Abhidharma Kosha, this, you, no matter, also in the commentaries, you can enter the city of Nirvana through the gate of mindfulness of body, through the gate of mindfulness of sensations, through the gate of mindfulness of the mind. But the condition is that you have penetrated the mindfulness to the dhammas, because it brings the whole together. Então, segundo o Abhidharma Kosha, você pode entrar pela cidade do Nirvana, pelo mindfulness do corpo, das sensações, das mentes e da mente, Mas primeiro você precisa de penetrar o mindfulness do Dhamma, dos Dharmas. The first exercise is the same. Anicca anupassiya sasamiti sikkhate, anicca anupassiya sasamiti sikkhate. I learn to breathe in and breathe out while experiencing the impermanence. Então, eu aprendo a inalar e exalar contemplando a impermanência. O próximo exercício, que é o 13. So, impermanence does not only mean the impermanence of inhalation, exhalation. It means the impermanence of the five aggregates, which is everything in our experience. Então, a impermanência não é só da inspiração e da expiração, mas é a impermanência de todos os cinco agregados. You have learned shamatha, so now if you master the vipassana, then you can become an arahat. Então você aprendeu o shamatha e você passa para vipassana e agora você pode ser um arahat. When you observe the impermanence, then you can go according to this text. You will find different explanation in Theravada. You can realize the three elements. Então, quando você observa a impermanência, isso é diferente no Theravada, você pode observar três elementos. First, it translates the domain or element. Domain means element here. The domain of elimination. Elimination means prahana, pahana. You realize the domain of pahana when you have entered the path of seeing. Então, quando você entra no caminho da visão, você entra no domínio de bahana. Why the bahana implies the path of seeing? Por que que bahana significa o caminho da visão? Because you cannot eliminate, you cannot abandon the defilements unless the object is the ultimate reality. So you cannot cut off defilements in the jhana. You can only temporarily remove them. But the object has to be the ultimate reality in order to cut off the defilements. Então, para que a gente possa cortar fora todas as impurezas e abandoná-las, a gente precisa ter como foco a realidade última. We have explained the path to become the Buddha is the path of five kinds of the path. Então nós explicamos que o caminho para se tornar Buda são os cinco caminhos. The path of accumulation of merit. Acumulação de mérito. The path of correct effort. Do esforço correto. The path of direct seeing. Visão direta. The path of meditation. O passo da meditação. And the ultimate path. E o último caminho. This is the only way to liberation, no matter whether you are a bodhisattva or an arahat, you have to go through this path, five path. Então, você precisa passar por esses cinco caminhos. So this path of direct seeing here is called the domain of elimination, because for the first time you have abandoned, cut off the defilements. They do not appear anymore. Ok. Então, quando você atinge esse caminho da visão direta, você tem o domínio da eliminação, você corta definitivamente as impurezas. But you have only cut off gross defilements, the subtle defilements, the desire, the resistance, the delusion still will be there, but reduced. Então você corta as impurezas grosseiras, não as sutis do desejo, da resistência e da ilusão. Os sutis continuam. In order to remove these more subtle defilements, you have to do the path of meditation. Então, para remover esses mais sutis, a gente precisa percorrer o caminho da meditação. When you have succeeded in the path of meditation, then you can experience the domain of cessation, which is Nirvana. Então, quando você domina o caminho da meditação, você atinge o domínio da... Sorry. When you conclude the meditation path, you acquire the domain of cessation, da cessação. Cessation. Isso, da cessação para atingir o caminho último. Ok. Ok. So, you study the Visuddhimagga, you will see different exercises, but actually they explain the same process. Então, os exercícios do Visuddhimagga são um pouco diferentes, mas o processo é o mesmo. Finally, the final stage is a stage of letting go. Então, o estágio final é o do desapego. In the Visuddhimagga, there is a very nice description. And with this, I will, as usual, with a story, I will end this program. Então, o Visuddhimagga tem uma história... O Visuddhimagga, então, tem uma história muito interessante em relação a isso, que ele vai contar agora, como sempre, para concluir a aula. Uma história. In the ancient times, the sailors had no compass. Então, nos tempos antigos, os marinheiros não tinham bússola. They did not have the compass, so how do they know the direction when the sky is clouded, they cannot see sun, they cannot see stars, what to do? Então, se eles não tinham bússola, como que eles faziam quando o céu estava nublado, sem estrelas? Simple solution, they keep the crows and feed them with some meat and keep them for this occasion. They keep what? Sorry. Crow. Cra, cra, cra. Crow. Que é uma gaivota? O corvo, ok. So they keep the crow? Caca. Sanskrit, caca. Very nice word. Caca, caca, caca. They keep the crows? Because they show the way? When they can't determine the direction, they release the crow. Ok. Então, eles mantêm os corvos, porque assim os corvos podem, quando eles determinam mais ou menos a direção, eles soltam os corvos. So, the crow will turn around the mast, turn around the ship, but it will not fly far away because there is only ocean all around. Então, o corvo, eles vão soltar o corvo e o corvo vai ficar girando em torno do mastro quando só tiver água em volta. So it will fly around, but always come back. Ele vai voar, mas ele vai sempre voltar. So they feed it and release it again and again and again. Então eles alimentam o corvo e depois soltam ele, e alimentam e depois soltam ele de novo e de novo. Then, after some time, suddenly the crow flies in certain direction, ka ka ka ka ka, and so they direct the ship to that direction and they are sure to find the land. Então, depois de algum tempo, de repente, o corvo levanta, voa e ele vai embora numa determinada direção. Então, eles apontam o navio naquela direção, porque naquela direção é certo que eles vão encontrar terra. Terra firme. Similarly, a disciple of the Buddha studies impermanence and turns around the five aggregates, studies deeper and deeper and deeper. Então, da mesma forma, um discípulo ele estuda os cinco agregados cada vez mais profundamente. Then finally he finds the direction and crack, crack, crack, crack, crack. Até que ele acha a direção e sai voando. Flies towards the festland, towards the continent where he can find the final peace. Então ele voa na direção do continente onde ele pode encontrar uma paz. So that much for today. We have already surpassed the time. We could not go into the details, but I hope I have increased your interest as far as my little experience can say. This preoccupation with the meditation may be the most useful preoccupation one can engage in this life. So with this we will end transferring merits for the benefit of all sentient beings, especially to these suffering beings nowadays in Ukraine. Então, agora nós vamos concluir nossa aula aqui. Eu já passei um pouco do tempo. Eu espero ter despertado o interesse de vocês para o assunto. Definitivamente, a preocupação com a meditação ela é extremamente útil. E eu quero encerrar desejando os melhores votos para todos os nossos amigos que estão passando, nossos seres, passando por momentos difíceis na Ucrânia e Rússia. I will use Pali because we all like the Pali tradition, but we should not be dogmatic about it. This is very important. Unfortunately, many of us studying Pali tradition tend to become very dogmatic, and this is again the spirit of Buddhism. Então ele fala que é importante, né, manter a flexibilidade, e eu entendi que ele vai fazer um pronunciamento em Pali, mas ele falou que porque, né, a nossa escola ela tem a filiação maior com Pali, mas que a gente não deve ser dogmático e se apegar a nada, porque afinal de contas não é disso que se trata o budismo. Eta vata chamehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabha sampatti siddhiya eta vata cha mehi sambhatam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabha sampatti siddhiya eta vata cha mehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabha sampatti siddhiya aka satta cha bhumattha deva naga mahidika punyantam anumoditva chiramakantu lokasasana aka satta chabumattha deva naga mahidika punyantam anumoditva chiramakantu desanam Aka, Satta, Chabumata, Deva, Naga, Mahidika, Punyantang Anumoditva, Chiramrakantu Tumamparam. Devo, Vasatukalene, Sasasampati Hotucha, Pito, Bhavatu Lokocha, Raja, Bhavatu Dhammiko. So now, in the Chinese tradition, we say, Yuan yi zi kong de pu ji qian, wo deng yi zhong sheng jie kong chen fo tao. May the merits of our practice spread to all beings so that we all together attain the state of Buddhahood. Okay. Que o mérito seja distribuído a todos os seres para que juntos podemos atingir o estado de Buda. Isso foi dito em chinês. Other verses I may translate some other time. Okay. So that much for now. If you interested in our project here or you want to contribute to it, you can study the www.dhammadipa.cz. You will find the information and the bank connection. And in future, you can visit here and enjoy this serene surrounding that we have here. Okay? Thank you. Děkuji moc krát. Prosím. Není zač. Tak nashledanou. Goodbye. Nashledanou. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos.